Fecheiros 116, capítulo 81, Matador de Urso, agosto de 1771. Os cavalos relinchavam no cercado, anunciando companhia. Curiosa, abandonei a minha mais recente experiência e fui espreitar à janela. Não se via nem cavalo, nem homem no pátio, mas os cavalos continuavam a resfolegar e a relinchar, como costumavam fazer quando viam algum desconhecido. Então, a companhia devia estar a pé e devia ter dado a volta até à porta da cozinha, o que a maioria das pessoas costumavam fazer. Esta suposição foi confirmada quase instantaneamente por um grito agudo vindo das traseiras da casa. Enfiei a cabeça no corredor, mesmo a tempo de ver a senhora Bug sair a correr da cozinha como que lançada por um canhão, gritando em pânico. Sem notar a minha presença, ela passou por mim como uma flecha e saiu pela porta da frente, deixando-a escancarada, permitindo assim que a visse atravessar o pátio e desaparecer no mato, ainda a gritar a plenos pulmões. Foi praticamente um anticlímax quando olhei para o outro lado e vi um índio de pé na porta da cozinha, parecendo surpreendido. Entreolhámo-nos com desconfiança, mas como eu não parecia disposta a gritar e a fugir, ele relaxou um pouco. Como ele parecia desarmado e sem nenhuma pintura ou qualquer outra evidência de má intenção, eu relaxei um pouco. Ozio, disse eu cautelosamente, tendo observado que ele era um Cherokee e vestido para uma visita. Ele usava três camisas de calicó, umas em cima das outras, calças de tecido rústico feito em casa e o estranho gorro inclinado, como um turbante enrolado ao meio, que os homens costumavam usar para ocasiões formais, mais uns longos brincos de prata e um bonito broche em forma de um sol nascente. Esboçou um sorriso radiante em resposta ao meu cumprimento e disse alguma coisa que eu não percebi. Encolhi os ombros num gesto de impotência, mas devolvi o sorriso e ficámos ali a fazer meneios de cabeça e a sorrir um para o outro durante vários segundos, até que o cavalheiro, atingido por uma inspiração, enfiou a mão por dentro da gola da camisa interior, um elegante exemplar estampado, com pequenos losangos amarelos num fundo azul, e retirou dali uma tira de couro onde estavam penduradas as garras pretas e curvas de um ou mais ursos. Ergueu-as, sacudiu-as delicadamente e levantou as sobrancelhas, olhando de um lado para o outro, como se procurasse alguém debaixo da mesa ou em cima do armário. Ah! Exclamei, compreendendo imediatamente. Você quer ver o meu marido? Fiz a mímica de alguém a mirar com um rifle. O matador de urso? Um lampejo de belos dentes num largo sorriso recompensou a minha inteligência. Ele não deve tardar, disse eu, primeiro agitando a mão na direção da janela, indicando o caminho tomado pela senhora Bug na sua fuga, que indubitavelmente fora informar o patrão de que havia selvagens peles vermelhas na casa, dispostos a matar, mutilar e a profanar o seu soalho limpo, e depois na direção da cozinha. Entre, venha beber alguma coisa. Ele seguiu-me de bom grado e estávamos sentados à mesa, sociavelmente, a tomar chá e a trocar novos sorrisos e sinais com a cabeça, quando Jamie entrou, acompanhado não só da senhora Bug, agarrada às abas do casaco dele, lançando olhares suspeitos ao nosso hóspede, mas também por Peter Bewley. O nosso convidado foi prontamente apresentado como Tsat Sawi, irmão da mulher índia de Peter. Ele vivia numa pequena aldeia a cerca de 50 quilómetros depois da linha do tratado, mas viera visitar a irmã e estava hospedado com os Bewley por algum tempo. Nós estávamos a fumar um cachimbo depois do jantar, ontem à noite, explicou Peter, e Tsat Sawi contava à minha mulher sobre um problema na sua aldeia. E ela contava-me, veja bem, uma vez que ele não fala inglês e eu não falo muito bem a língua deles, nada além dos nomes das coisas e uma ou outra palavra de cortesia. Mas como dizia eu, ele falava de um urso feroz que há meses aterroriza a aldeia. Imagino que Tsatsaui esteja preparado para lidar com tal criatura, pelo que estou a ver, disse Jamie, indicando o colar de garras de urso do índio e tocando no seu próprio peito. Ele sorriu a Tsatsaui, que evidentemente compreendeu o significado do elogio e esboçou um amplo sorriso. Os dois homens inclinaram-se ligeiramente um para o outro, por cima das chávenas de chá, em sinal de respeito mútuo. Sim, concordou Peter, lambendo gotículas do líquido dos cantos da sua boca, estalando os lábios com aprovação. Ele é um ótimo caçador, Tsatsaui, e numa situação normal, eu esperaria que ele e os seus primos conseguissem resolver o assunto. Mas parece que este urso é um bico de obra. Então eu disse-lhe que era melhor contarmos isto ao MacDoub. E quem sabe, ele próprio iria lá tratar-lhes deste assunto. Peter ergueu o queixo para o seu cunhado e fez um meneio de cabeça na direção de Jamie, com um ar de orgulho. Vês? Dizia o gesto. Eu disse-te, ele pode resolver isso. Reprimi um sorriso diante do gesto. Jamie fitou-me, tossiu modestamente e depositou a sua chávena sobre a mesa. Sim, bem, não posso ir agora mesmo. Mas talvez quando o feno estiver guardado. Sabe qual a natureza desse urso problemático, Peter? Ah, sim, disse Peter alegremente. É um fantasma? Engasguei-me momentaneamente com o meu chá. Jamie não pareceu muito espantado, mas esfregou o queixo cético. Bem, então o que é que ele fez? O urso apareceu pela primeira vez há quase um ano, embora ninguém o veja há algum tempo. Houve os incidentes comuns de depredação, o desaparecimento de fiadas de peixes dispostos para secar, ou de fieiras de espigas de milho penduradas do lado de fora das casas, roubo de carne dos telheiros. Mas no início, os habitantes da aldeia consideraram aquilo meramente a ação de um urso um pouco mais inteligente do que o normal. O urso comum não se preocupa nada se está a ser ou não observado. Ele só vinha à noite, explicou Peter, e não fazia muito barulho. As pessoas saíam de casa de manhã e encontravam os seus suprimentos pilhados, não tendo sido acordados por barulho algum. Brianna, que vira a fuga desenfreada da senhora Bug e viera investigar a causa, começou a cantarolar baixinho uma canção à qual a memória prontamente forneceu a letra. Oh, ele dormirá até ao meio-dia. Mas antes de escurecer, ele ter-se-á apoderado de todas as cestas de piquenique que estejam em Jellystone Park. Pressionei o guardanapo na boca, ostensivamente a limpar os resquícios do chá. Sabiam que era um urso desde o início, explicou Peter. Pegadas. Tsatsaui conhecia aquela palavra. Ele espalmou as duas mãos sobre a mesa, polegar contra polegar, demonstrando o tamanho da pegada. Depois tocou na garra mais longa pendurada no seu cordão, anuindo com a cabeça significativamente. O povo da aldeia, completamente habituado a ursos, tomou as devidas precauções, transferindo os suprimentos para locais mais protegidos e soltando os cães à noite. O resultado foi o desaparecimento de vários cães, novamente sem qualquer ruído. Evidentemente os cães ficaram mais cautelosos, ou o urso mais faminto. A primeira vítima foi um homem, morto na floresta. 6 meses depois, uma criança foi levada. Brianna parou de cantarolar abruptamente. A vítima era um bebê, roubado no seu cesto e tudo, da margem do rio onde a sua mãe lavava roupa, pouco antes do pôr do sol. Não houve absolutamente nenhum ruído e nenhuma pista, exceto uma grande pegada com garras na lama. Mais 4 habitantes da aldeia foram mortos nos meses seguintes. 2 crianças que colhiam morangos silvestres, sozinhas, no final da tarde. Um corpo foi encontrado com o pescoço partido, mas sem nenhum outro ferimento. O outro desapareceu. Marcas mostraram o lugar de onde ele tinha sido arrastado para a floresta. Uma mulher foi morta na sua plantação de milho, novamente antes do pôr do sol, e parcialmente devorada no mesmo local. A última vítima, um homem, estava, na verdade, a caçar o urso. Não encontraram nenhuma parte dele, exceto o seu arco e uns pedaços de roupa ensanguentados, informou Peter. Ouvi uma batida surda atrás de mim, quando a senhora Bug se sentou abruptamente no banco. Então eles foram caçar o urso? Perguntei. Ou tentaram? Peter afastou os olhos de Jamie e olhou para mim, anuindo com a cabeça com seriedade. Sim, senhora Claire. Foi assim que finalmente ficaram a saber o que era. Um pequeno grupo de caçadores partiu, preparado para apanhar o urso, armado com arcos, lanças e com os 2 mosquetes que a aldeia possuía. Circundaram a aldeia e foram ampliando o círculo, convencidos de que, como as atenções do urso se concentravam na aldeia, ele não se iria afastar muito. Vasculharam a área durante 4 dias, às vezes encontrando rastros antigos, mas nem sinal do urso. O Tsatsaui estava com eles, disse Peter, apontando para o cunhado. Uma noite, ele e um dos seus amigos estavam de vigia enquanto os outros dormiam. Foi logo depois da lua surgir, assim contou ele quando se levantou para urinar. Ele voltou para a fogueira, mesmo a tempo de ver o seu amigo ser arrastado, morto, com o pescoço esmagado nas mandíbulas da própria besta. Tsatsaui acompanhava o relato atentamente. Neste ponto, ele anuiu com a cabeça e fez um gesto que parecia ser o equivalente Cherokee ao sinal da cruz. Um gesto rápido e formal para repelir o mal. Ele mesmo começou depois a falar, com as mãos a voar numa pantomima para descrever os acontecimentos subsequentes. Obviamente, gritara, acordando os demais companheiros, e correra para o urso tentando assustá-lo e fazer com que largasse o seu amigo, apesar de saber que o homem já estava morto. Ele inclinou a cabeça para o lado com um movimento brusco, para indicar um pescoço partido, deixando a língua pendurada, numa expressão que teria sido muito engraçada em diferentes circunstâncias. Os caçadores tinham levado 2 cães, que também se lançaram sobre o urso a ladrar. O animal largou a sua presa, mas em vez de fugir, avançou para eles. Ele atirou-se para o lado e o urso parou a tempo suficiente para levantar um dos cães no ar, depois desapareceu na escuridão da floresta, perseguido pelo outro cão, uma saraivada de flechas e 2 tiros de mosquete, sem que nada o tivesse atingido. Eles perseguiram o urso pela floresta com tochas, mas não o viram. O segundo cão regressou, parecendo envergonhado. Brianna emitiu um pequeno chiado diante da pantomima de Tsatsaui a imitar o cão e os caçadores, completamente abatidos, voltaram para a fogueira e passaram o resto da noite acordados antes de recomeçarem a busca na manhã seguinte. Foi por isso? Tsatsaui indicou com um gesto gracioso que ele veio solicitar o auxílio do matador de urso. Mas por que é que acreditam que se trata de um fantasma? Brianna inclinou-se para a frente, o interesse suplantando o horror inicial pela história. Peter olhou para ela com uma das sobrancelhas erguida. Sim, ele não disse, ou melhor, creio que disse, mas não de um modo que vocês pudessem compreender. O animal era muito maior do que um urso normal, segundo ele, e completamente branco. Ele disse que, ao virar-se para olhar para ele, os olhos do animal brilharam vermelhos como chamas. Compreenderam imediatamente que devia ser um fantasma e assim não ficaram realmente surpreendidos por as flechas não o atingirem. Tsatsaui interrompeu outra vez, apontando primeiro para Jamie, depois batendo ao de leve no seu colar de garras de urso, em seguida, para minha surpresa, apontando para mim. Eu? Disse eu. O que é que eu tenho a ver com isso? O Cherokee notou o meu tom de surpresa, pois inclinou-se sobre a mesa, segurou-me na mão e acariciou-a. Não de uma maneira afetuosa, mas meramente como indicação da minha pele. Jamie fez um pequeno ruído, achando graça. Tu és muito branca, Sassenach. Talvez o urso pense que és um espírito como ele. Riu-se para mim. Mas Tsatsaui evidentemente entendeu o significado, pois anuiu com a cabeça, com seriedade. Soltou uma mão e fez um pequeno grasnido. O grito de um corvo. Ah! Exclamei, claramente perturbada. Eu não sabia as palavras em Cherokee, mas evidentemente as pessoas da aldeia de Tsatsaui tinham ouvido falar não só do matador de urso, como também do corvo branco. Qualquer animal branco era considerado significativo e geralmente sinistro. Não sabia se a implicação ali era a de que eu pudesse exercer algum poder sobre o urso fantasma ou meramente servir de isca, mas evidentemente eu estava de facto incluída no convite. Foi assim que, uma semana mais tarde, após o feno bem guardado e 4 flancos de carne de cervo cuidadosamente pendurados na cabana de defumação, partimos na direção da linha do tratado para o exorcismo. Além de Jamie e eu, o grupo consistia em Brianna e Jamie, os gêmeos Beardsley e Peter Bewley, que nos guiaria até à aldeia, tendo a sua mulher ido à frente com Tsatsaui. Brianna não queria ir, mais com medo de levar Jamie para a floresta do que por falta de vontade de participar da caçada, pensei. Mas Jamie insistira para que ela fosse, alegando que a sua capacidade de atiradora seria inestimável. Sem querer desmamar Jamie ainda, fora obrigada a trazê-lo, embora ele parecesse estar a adorar a viagem, empoleirado na sela à frente da sua mãe, com os olhos arregalados, ou a balbuciar alegremente consigo mesmo sobre tudo o que via, ou chuchando no dedo, numa sonhadora satisfação. Quanto aos Beardsley, era de Josiah que Jamie queria. O rapaz já matou 2 ursos, pelo menos, contou-me ele. Vi as peles na assembleia. E se o irmão quer vir também, não vejo mal nisso. Nem eu, concordei. Mas por que é que insististe para que a Bri viesse? Tu e o Josiah não podem dar conta do urso? Talvez, disse ele, passando um trapo com óleo no cano da sua arma. Mas se 2 cabeças pensam melhor do que uma, então com uma terceira deve ser melhor ainda, não achas? Especialmente se atira bem, como essa menina. Ah, é? Disse eu com ceticismo. E mais o quê? Ele ergueu os olhos para mim e riu-se. Ora, não achas que tenho outros motivos? Pois não, Sassenach? Não, eu não acho. Tenho a certeza. Ele riu-se e inclinou a cabeça sobre a arma. Mas após alguns minutos a limpar e a esfregar, disse sem levantar a cabeça. Sim, bem. Pensei que não seria má ideia que ela tivesse amigos entre os Cherokees, caso precise de um lugar onde se refugiar algum dia. O tom de voz despreocupado não me enganou. Algum dia. Quando a revolução chegar, queres tu dizer? Sim. Ou quando morrermos, seja quando for, acrescentou ele com precisão, levantando a arma e olhando ao longo do cano, os olhos semicerrados para verificar a mira. Estava um luminoso dia de verão, mas eu senti lascas de gelo estalarem pelas minhas costas. Na maior parte do tempo, eu conseguia esquecer aquele recorte de jornal. O que noticiava a morte no incêndio de um James Fraser e da sua mulher, de Fraser Reeds. Outras vezes lembrava-me, mas afastava a possibilidade para o fundo da minha mente, recusando-me a mortificar-me com isso. Mas por vezes eu acordava à noite com chamas vivas a saltar nos cantos da minha mente e a tremer e aterrorizada. A notícia dizia nenhum filho vivo, disse eu, determinada a dominar o medo. Achas que isso significa que a Brianna e o Roger se terão ido embora? Para algum lugar antes disso? Para os Cherokees, talvez? Ou para as pedras? Pode ser. Ele estava com um semblante grave, os olhos atentos no trabalho. Nenhum de nós, os dois, estava disposto a admitir a outra possibilidade. Não era necessário. Apesar da sua relutância em nos acompanhar, Brianna também parecia estar a apreciar a viagem. Sem Roger e livre das tarefas domésticas, ela parecia mais relaxada, a rir e a brincar com os gêmeos, rindo de Jamie e amamentando Jamie junto à fogueira à noite, antes de se enroscar à volta dele e adormecer tranquilamente. Os Beardsley também estavam a divertir-se. A remoção dos adenoides e das amígdalas inflamadas não curara a surdez de Kezia, mas causara uma acentuada melhoria. Ele agora conseguia ouvir e entender vozes altas, especialmente se ficássemos de frente para ele e falássemos com clareza. Embora ele parecesse entender com facilidade qualquer coisa que o irmão gêmeo dissesse, por mais baixo que ele falasse. Vendo-o olhar com olhos arregalados, conforme cavalgávamos pela floresta densa e fervilhante de insetos, atravessando ribeiros e descobrindo trilhos ténues deviados pelos bosques cerrados, percebi que ele nunca estivera em nenhum lugar na sua vida, a não ser a área próxima à quinta Beardsley e a Fraser Ridge. Questionei-me sobre o que ele pensaria dos Cherokees e o que estes pensariam dele e do seu irmão. Peter dissera a Jamie que os Cherokees consideravam os gêmeos pessoas particularmente abençoadas e felizes. A notícia de que os Beardsley se uniriam à caçada encantara Tsatsaui. Josiah também parecia estar a divertir-se, pelo que eu podia aperceber-me, sendo ele uma pessoa muito reservada. Mas, à medida que nos aproximávamos da aldeia, percebi que ele estava a ficar ligeiramente nervoso. Senti que Jamie também estava um pouco inquieto, embora no seu caso eu suspeitasse de qual era a razão. Ele não se importava nada de ir ajudar numa caçada e estava contente com a oportunidade de visitar os Cherokees. Mas ter a reputação de matador de urso, proclamada aos quatro ventos, por assim dizer, fazia-o sentir-se desconfortável. Esta suposição foi confirmada quando acampamos na terceira noite da nossa jornada. Estávamos a não mais do que 15 quilómetros da aldeia e chegaríamos lá por volta do meio do dia seguinte. Eu podia ver que ele estava a tomar uma decisão sobre alguma coisa enquanto cavalgávamos. E quando todos nos sentámos para jantar, em redor de uma fogueira crepitante, eu vi-o endireitar os ombros repentinamente e levantar-se. Caminhou até ao pé de Peter Bewley, que estava sentado a olhar sonhadoramente para a fogueira, e encarou-o com ar decidido. Há uma coisa que preciso de lhe dizer, Peter, sobre esse urso fantasma que pretendemos encontrar. Peter ergueu os olhos, retirado bruscamente do seu transe, mas sorriu e afastou-se para o lado, dando espaço a Jamie para se sentar. Sim, MacDoub, Jamie sentou-se e pigarreou. Veja bem, o facto é que eu, na verdade, não sei muita coisa sobre ursos, já que esses animais já não existem na Escócia há muitos anos. As sobrancelhas de Peter ergueram-se. Mas eles dizem que você matou um urso enorme há pouco tempo, só com a sua adaga. Jamie esfregou o nariz, sentindo-se próximo da exasperação. Bem, de facto, mas eu não cacei a criatura. Ela veio atrás de mim, de modo que eu não tive escolha, afinal de contas. Não tenho tanta certeza se eu serei de grande ajuda para descobrir esse urso fantasma. Deve ser um urso muito inteligente, não acha? Entrando e saindo da aldeia durante meses, quero dizer, e sem que alguém o tivesse avistado. Mais esperto do que a maioria dos ursos, concordou Brianna, a boca torcendo-se ligeiramente. Jamie lançou-lhe um olhar semicerrado, que ele voltou para mim quando eu me engasguei com um gole de cerveja. O que foi? Perguntou ele desafiadoramente. Nada, respondi arquejante. Absolutamente nada. Virando-nos as costas, indignado, Jamie repentinamente avistou Josiah Beardsley, que embora não estivesse a reprimir uma gargalhada, disfarçava um sorriso. O que foi? Vociferou-lhe Jamie. Elas são duas tontas, sacudiu o polegar, indicando Brianna e eu. Mas e tu? Josiah imediatamente apagou o ar de riso do rosto e tentou parecer sério. Mas o canto da sua boca continuava a torcer-se e um intenso rubor subia-lhe às faces estreitas, visível mesmo à luz da fogueira. Jamie semicerrou os olhos e um ruído sufocado, que poderia ter sido uma risadinha, escapou de Josiah. Tapou a boca com a mão, fitando Jamie com os olhos arregalados. O que foi agora? Perguntou Jamie educadamente. Kezia, obviamente percebendo que algo estava a acontecer, chegou-se mais para o pé do seu irmão, agachando-se ao lado dele para dar apoio. Josiah fez um movimento breve e inconsciente na direção de Kezia, mas não desviou os olhos de Jamie. O seu rosto ainda estava vermelho, mas parecia ter recobrado o autocontrolo.